Panorama Agrícola para 14 de outubro de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, 14 de outubro, sexta-feira de lua cheia, este é o Panorama Agrícola, um abraço para você. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maier, e o ditado do programa é: dia de muito, véspera de pouco. Cuidado com a gordura, confira na dica de hoje. Boletim do Santa Catarina Rural, capacitações para projetos de turismo rural no sul do estado. Mel, exportações estão em alta. EFAP, este o último final de semana. E domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva e na Sky, canal 104. Fique ligado aqui no Panorama Agrícola, participe do programa. Telefone 48-3239-5647, e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Muito cuidado com a gordura em alimentos industrializados. Evite ou coma com muita moderação sorvetes, batata frita, salgadinhos de pacote, pastéis, margarinas, bolos e biscoitos. É hora das notícias. Apesar da crescente mortalidade das abelhas, o Brasil continua produzindo muito bem mel e exportando. Os embarques de mel do Brasil, no primeiro semestre deste ano, aumentaram 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Em volume, foram 2.200 toneladas a mais e a receita totalizou US$ 40 milhões. O Brasil exporta mel principalmente para os Estados Unidos e a Alemanha. O estado do Piauí é o líder brasileiro das exportações de mel, seguido de São Paulo e do Rio Grande do Sul. E segundo a Confederação Brasileira de Apicultura, há 350 mil apicultores no Brasil. O setor responde por 450 mil ocupações diretas no campo, com mão de obra predominantemente familiar, e gera outros 16 mil empregos diretos na indústria de processamento, máquinas e equipamentos. Este é o último final de semana da EFAP, sexta, sábado e domingo, Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Chapecó. A FETAESC está participando da EFAP junto com a Cooper Catarina, uma rede de comercialização de produtos da agricultura familiar composta de 8 cooperativas. É a estreia da Cooper Catarina em eventos aqui em Santa Catarina. No primeiro semestre, essa cooperativa levou seus produtos para a Agro Indy, em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim de hoje, conversamos com Vicente Sandrini Pereira, que está em Tubarão, participando, ministrando um curso, uma capacitação na área de turismo rural. O Vicente é o responsável no Santa Catarina Rural por essa área de turismo rural. O que se pretende, Vicente, nessa área de turismo rural com o agricultor familiar de Santa Catarina? Bom, Mauro, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade por poder estar versando sobre esse assunto. Então, assim, dentro do Santa Catarina Rural, por entender que o turismo rural é uma das atividades que permitem o acesso algumas, pelo menos uma parte dos agricultores que tem essa condição de trabalhar o turismo rural e envolver nesse processo de melhoria da propriedade para fazer a receptividade dos visitantes colocar também o seu produto colonial, né? A produção associada ao turismo, como é chamada. Então, dentro do conceito, né, de o Santa Catarina Rural permitir alavancar uma série de atividades que vão dar oportunidade para o agricultor, é que entrou o turismo rural, que no caso tem muito a ver com toda a produção colonial, que tanto a IPAG como a SIDASC, principalmente, estão muito envolvidas em nível de propriedade, em nível das regiões. Então, esse turismo rural, ele já é trabalhado pela Secretaria de Turismo há bastante tempo, mas de uma maneira, com um recurso dedicado exclusivamente para trabalhar o agricultor familiar dentro desse conceito, é a primeira vez que nós temos, né, um valor de orçamento reservado para isso. Não é grande, mas vai permitir que a gente inicie um processo de melhoria, qualificação de toda a cadeia envolvida com o turismo rural. Então, esse é o principal objetivo, que nós damos mais uma oportunidade para a agricultura familiar ter, além da atividade normal de produção, mais uma atividade que a gente chamaria de não agrícola, que é o turismo rural, mais associado com a sua produção agrícola. Vicente, e essa capacitação em Tubarão é para agricultores? Ela é para agricultores, Mauro, mas também para técnicos envolvidos das EPAGRES, né, e alguns ligados à parte de turismo. E ela está sendo uma primeira etapa dentro do que se pretende trabalhar com o turismo rural. No SC Rural, é a primeira etapa que envolve uma região, e o objetivo principal é começar a discutir e preparar os técnicos, os agricultores, para quando pensarem na elaboração de um projeto que envolva o turismo rural, tenham mais informações e tenham mais condições de fazer um bom projeto. E nós teremos uma continuação em novembro de mais 2 dias, para, não seria o objetivo aprofundar muito, mas para dar essa nivelada nas informações dos grupos de agricultores e mesmo dos técnicos, para quando chegar na hora de elaborar um projeto, tenha informações mínimas para poder aproveitar o máximo, né, do potencial que tem, tanto do recurso da Secretaria de Turismo como do próprio programa de SC Rural, recursos que estão envolvidos no Fundo de Investimentos Sustentáveis, que vão apoiar os projetos estruturantes. Correto. Nós estamos conversando com Vicente Sandrini Pereira, do Santa Catarina Rural. Outras experiências, Vicente, por exemplo, a experiência da Itália. Essas experiências podem servir para Santa Catarina? Com certeza, Mauro, nós acabamos, né, de voltar na semana anterior ainda, no dia 13, 14, o grupo voltou da Itália, e o motivo que nos levou lá foi justamente ver na região de Emília-Romana, que é o norte da Itália, como desenvolveu o turismo rural, o agroturismo, associado à parte de produção local, produção colonial, no caso deles, como eles desenvolveram e o que nós podemos aproveitar de experiência daquela região para o Santa Catarina Rural. É bom salientar que a conceituação de trabalho de turismo rural, a proposta do Santa Catarina Rural que a SOL, a Secretaria de Turismo, trouxe para o projeto, ela é baseada na experiência italiana, especificamente da região de Emília-Romana que nós visitamos. Então é um trabalho que pretende, que na verdade começou em 2008, essa aproximação com o governo da província de Emília-Romana, que seria equivalente ao nosso estado de Santa Catarina, e que pretende culminar com um acordo de cooperação entre as duas províncias, os dois estados, facilitando o intercâmbio técnico, né, de tanto de pessoas aqui de Santa Catarina pegando experiência na Itália, como também de pessoal da Itália podendo nos visitar e, enfim, trocar experiências no sentido de qualificar, de melhorar o nosso projeto para que a gente tenha condição de desenvolvê-lo bem e para as famílias que têm condição de trabalhar e que desejam trabalhar nessa área, possamos nós também da área técnica ter informações para poder apoiá-los e fazer um bom projeto bem estruturado, adaptado, logicamente, às condições de Santa Catarina, que em termos de cultura, enfim, de formação, né, tem uma série de diferenças, mas achamos com toda certeza que temos condição de aproveitar muita coisa da experiência que nós vimos na Itália recentemente. Nós agradecemos a Vicente Sandrini Pereira, responsável no Santa Catarina Rural, pelo Turismo Rural. Vicente, obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado também. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.